Yeah. Essa vontade não é doja, atividade não é doja, toda a verdade não é doja, até a vaidade não é doja. Essa vontade não é doja, atividade não é doja, toda a verdade não é doja, até a vaidade não é doja. Yeah. Deixa eu ouvir só. Passa-se muito, mas eu não sei se tu sabes de tudo. Sempre tentei ser melhor nos estudos, mas sempre encontrei o melhor lá no estudo. Então deixa eu contar-vos meu início confuso. Eu tinha pouco, mas era sortudo. Never go down, nem uma moeda no bolso. Eu ainda era broke, não, eu dava de tudo. Mano, eu tô a lutar desde puto. Não é segredo pra muitos. Perdi o meu pai muito cedo, mas não tive medo, enfrentei o mundo. Até parece absurdo, eu fiz de tudo pra conquistar o meu place. Mudaram o meu grupo, disseram que não somos ratos com saída do blaze. Essa vontade não é doja, atividade não é doja, toda a verdade não é doja, até a vaidade não é doja. Essa vontade não é doja, atividade não é doja, toda a verdade não é doja, até a vaidade não é doja. Man, tive alguns hits na pista, lista big, é só ver bem a estatística. Como é que meu grupo morreu, se gastou eu, regueu-se de forma mística. A vida é teacher, tenho em vista em ser um dos melhores em vida. Quero tudo agora e não depois, ser o número um, porque isto não é dois, dar o boom. Nota bem, nota vem, quando jobas não segui ninguém. Tudo mostra que eu vou subir além, ter o meu sem nunca pedir ninguém. Vou com muita força, o resto vem, vou como uma onça, detesto quem acha que eu tenho que ter alguém que não faça parte da minha gang. Essa vontade não é doja, atividade não é doja, toda a verdade não é doja, até a vaidade não é doja. Essa vontade não é doja, atividade não é doja, toda a verdade não é doja, até a vaidade não é doja. Essa vontade não é doja, atividade não é doja, toda a verdade não é doja, até a vaidade não é doja. Essa vontade não é doja, atividade não é doja, toda a verdade não é doja, até a vaidade não é doja. Yeah.